Alô, Campo Grande, não vou te esquecer. Cidade morena, valeu a pena te cheia de glória e encantos mil. É o orgulho e a beleza desta grandeza que é Brasil. Campo Grande, o rasqueado do teu passado é a raiz. Coloque em tua bagagem esta homenagem que eu. Alô, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, teu verde é mais verde, o céu mais azul. Alô, Campo Grande, não vou te esquecer, cidade morena, valeu a pena te conhecer. FM 98,3. O amor e você. Ninguém segura a juventude do Brasil. O autêntico programa da música sertaneja, Rancho Sertanejo. Harmonia FM 98.3. O amor e você. Transmissores BR 267, quilômetro 3, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, Brasil. CEP 79-130-000. Telefone Rio Brilhante 67-3452-2394. Centro de Produções em Dourados. Rua Firmino Vieira de Matos, 564. CEP 79-804-010. Mato Grosso do Sul, Brasil. Telefone comercial 67-3416-7410. Tele ouvinte 67-3416-7474. Acesse nosso site www.harmonia98fm.com.br. Deus, o dono do primeiro lugar em todo lugar. Harmonia FM 98.3. O amor. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu sou mais 98.3. E você? O amor e você. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Tem gente que não entende que o macho, quando é bem macho, nem que o